Sucesso do meu parceiro Ciel Rodrigues, agora na voz do Edson Ribeiro, ô pernambucano. Bora meu parceiro Diego, essa daqui é pra tocar no Uno Terremoto. O branquinho é pressão, viu papai? Portal do Arrocha. É assim, ó. Agora já é tarde pra falar, tem arrependimento, pra você só lamento. Agora chora quase todo dia, com saudade da família. Mas eu vou contar tudo na frente do juiz, que separação eu nunca quis. Eu vou contar, você vai ver, que a traidora foi você. Edinalva, a culpa é toda sua. Mas se você te engasga, Edinalva, porque foi procurar na rua? Edinalva, a culpa é toda sua. Se você te engasga, Edinalva, porque foi procurar na rua? Em nome da LA Entretenimento Ribeiro Produções, você é Marquinho Estúdio gravando tudo ao vivo. Agora já é tarde pra falar, em arrependimento, pra você só lamento. Agora chora quase todo dia, com saudade da família. Mas eu vou contar tudo na frente do juiz, que separação eu nunca quis. Eu vou contar, você vai ver, que a traidora foi você. Edinalva, a culpa é toda sua. Se você tinha em casa, Edinalva, porque foi procurar na rua? Mas Edinalva, a culpa é toda sua. Se você tinha em casa, Edinalva, porque foi procurar na rua? Repertório novo do Edson Ribeiro.